uma história de redenção. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Em João 4:9, grande é a preocupação do mundo sobre o que realmente seja a verdade, a realidade, de onde viemos, quem somos e para onde vamos no final de tudo. Todo este universo é uma obra extraordinária do Criador que, apesar de ser unidirecional e exata, existe em mistério. Tudo o que existe aqui está debaixo de domínios e leis muito bem determinados. Tudo foi criado com a suprema ciência, perfeita organização e sentido, destinado a seguir sempre na direção de uma progressiva elevação e evolução espiritual infinita. O homem é a obra final e a coroa de glória da criação de Deus neste universo. Tudo, no princípio, foi criado perfeito e elevado. A Terra e o universo em segredo foram dados por Deus graciosamente para o homem viver, evoluir e se expandir infinitamente. Tudo, no princípio, em troca de um simplicíssimo ato de fé e obediência, para que o livre-arbítrio, que é o atributo que glorifica a Deus e possibilita o infinito, não fosse violado. Aquele pequeno mandamento era necessário para o homem poder demonstrar a sua fé, amor e gratidão a Deus pela vida plena, infinita, cheia de felicidade e luz que ele lhe havia dado, e por este tão grandioso presente, um reino magnífico num universo infinito, parte do seu reino celestial superior, aqui começando da Terra, que ele lhe havia dado de forma integralmente sublime e graciosa. Era necessário, pois, que a fé de Adão fosse totalmente testada, pois o Senhor havia lhe dado um tudo e uma grandiosidade infinita em troca de um muito simples ato de fé, apenas de crer na integridade de Deus e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, algo muitíssimo justo, em vista de toda a vida e de toda a grandiosa dimensão existencial que lhe havia sido gratuitamente entregue. Sabemos que, no princípio, o homem foi tentado e, exercendo total livre-arbítrio, infelizmente sucumbiu e aceitou a oferta astuta do querubim caído, transfigurado em serpente, que lhe falou insinuando que Deus havia lhe desprezado e lhe negado o melhor de tudo. O juízo de Deus foi justo para com o homem, para quem ele havia dado tudo, e exatamente por justiça, Deus também teve que entregar o homem para a própria escolha que este havia feito, ou seja, a morte espiritual, que é a eterna separação de Deus, e a destruição de todo o reino existencial do qual ele era a coroa, e que ele havia desprendidamente ganhado. Deus foi justo para com Adão, em um grau completo, e o destino do homem e de todo este universo, ali naquele momento no Jardim do Éden, já estava traçado para sempre, se não por uma coisa só, o amor eterno, a graça insuperável e a misericórdia sem fim que Deus teve pelo homem. Tudo o que aconteceu ali já estava previsto desde antes da criação do mundo. Deus, de maneira nenhuma, forçou e provocou a queda do homem, mas a sua visão e sabedoria são superiores a tudo. Ele é o eterno, vive na eternidade e está acima de todas as coisas. Ele enxergou tudo o que iria acontecer e tudo o que acontece acima da existência do tempo e do espaço, e muito mais do que isto. Ele vê todo o interior de todos os corações em todos os universos. E por causa do grandíssimo e eterno amor com que ele amou o mundo, ele entregou o seu próprio filho, o seu filho unigênito, a Jesus, e o enviou até o mundo, para que, sendo ele Deus, nascesse miraculosamente do Espírito Santo como o novo Adão, como o homem, embora perfeito e sem pecado, e substituísse o primeiro homem para enfim viver a vida perfeita exigida pela justa justiça de Deus, como novo príncipe e gerador espiritual da raça humana. Em Jesus Cristo, a humanidade caída em Adão estava sendo regenerada e novamente gerada, numa segunda chance de arrependimento para todos, não mais partindo do nascimento carnal e natural, mas do renascimento espiritual e incorruptível que nele havia sido principiado. O Senhor nasceu integralmente como homem, embora sendo integralmente Deus, o Deus Filho, que está no coração do Pai, e que nos trouxe a completa presença do próprio Deus entre nós, através da sua eterna e indestrutível unidade com o Pai. Jesus, assim, nasceu também como homem, embora gerado do Espírito Santo, um homem não principalmente da terra, mas do céu, de natureza celestial e incorruptível, totalmente perfeito, santo e sem pecado. Todavia, em questão de limitações humanas e de sofrimentos, em tudo ele foi semelhante a nós, sofrendo todas as dificuldades, dores e tentações a que todos nós também estamos sujeitos, exceto o pecado. Ele era o novo matriz do projeto humano, desta vez espiritual, e estava, na sua própria vida, redimindo e recriando a raça humana, que havia caído. Ele, como o Filho de Deus e o Filho do Homem, teve que se sujeitar a tudo, a todas as condições, leis e sofrimentos a que todos nós também estamos sujeitos, e ainda em muito maior medida do que qualquer um de nós, mesmo que sem pecado, para que a completa prova da sua incorruptibilidade, justiça e submissão a Deus fosse inteiramente cumprida, e tendo ele se sujeitado a tudo, tendo completado o modelo da vida de submissão e obediência ao Pai, tendo ele se desvestido de todos os poderes e privilégios que tinha como filho, por amor de todos, se humilhando e se fazendo servo de todos os homens, tendo dado prova da sua perfeição e cumprido todas as coisas, entregou-se a si mesmo como oferta e sacrifício a Deus pela salvação e redenção do homem, morrendo pelos nossos pecados, carregando em seu corpo os pecados do mundo, para a salvação de todos aqueles que creem no seu nome. E porque ele venceu todas as coisas, e porque satisfez totalmente a eterna justiça de Deus a nosso favor, ressuscitou vitorioso ao terceiro dia para a justificação e salvação de todos aqueles que aceitarem o testemunho do poder, do amor e da verdade do Todo-Poderoso e Eterno Pai da Justiça, através da fé, para com todos aqueles que, em arrependimento dos seus pecados, buscam a luz e invocam o nome do sempre vivo e misericordioso Criador. Agora a obra da salvação já foi feita, obteve total sucesso, está concluída e realizada no mundo. O Filho de Deus esteve entre nós. Todos os nossos pecados, e todos os poderes das trevas foram derrotados e destronados na sua morte e ressurreição sem pecado por todos aqueles que creem no seu insuperável amor por todos. Agora há a possibilidade de absoluto perdão para todos os nossos pecados. Agora há a possibilidade de renascermos, através do Filho de Deus, e através dele nos foi dada a vida eterna, a todos os que o recebem, através da fé no seu testemunho, que foi consumado pela sua obra e vida perfeita que ecoará para sempre, desde então, nos tempos e dispensações das épocas que vierem a existir. A marca da sua vida e da sua obra perfeita de intervenção e salvação foi impressa para sempre nos tempos e no coração deste mundo. A oferta de salvação está sendo anunciada para todos, e hoje ainda é tempo de arrependimento, e hoje ainda é tempo de salvação para todos os que se dispuserem a aceitar o Filho de Deus com um coração dobrado e entregue ao seu amor através da fé, pois no sacrifício de Cristo, os pecados do mundo foram perdoados. Agora não há mais argumentos nem desculpas para os incrédulos e desprezadores. Agora só não há salvação para aqueles que permanecerem incrédulos e escarnecedores contra Deus, odiando a verdade e blasfemando da luz, mesmo diante de uma tão grande obra de graça e de salvação da parte dele para com os que se convertem do mal e o buscam. Para estes não haverá mais salvação e sofrerão eternamente, pois rejeitaram o Filho de Deus, mesmo depois de ele ter morrido duramente em perfeição pelos pecados deles para os perdoar e salvar. Se você crer no nome de Jesus e permanecer com ele até o fim, esta é a promessa para você. Todos os teus pecados serão apagados, pelo seu sangue divino e inocente, que por amor ao mundo foi derramado sobre a cruz, para pagar o preço da redenção de todos, embora nem todos aceitarão a sua oferta de salvação, e nem todos serão salvos. Você nascerá de novo em espírito, recebendo uma nova natureza, a natureza do Filho de Deus, espiritual, divina e incorruptível, gerada através da vida perfeita dele, que será para a vida eterna, se tornará um filho e filha de Deus, viverá na luz, receberá uma carreira para percorrer, o bom combate da fé, que é somente pela fé e obediência, será feito vencedor desde hoje, numa vida transformada pelo reino interno e pela presença de Cristo no teu coração, e por causa da justiça de Cristo, que será atribuída para você, numa nova vida nascida em espírito, novamente você estará em paz com Deus, e Deus com você, para sempre, para que você permaneça na fé até o fim, aguardando em esperança a promessa da vinda visível do reino de Deus, da futura ressurreição imortal e da criação de um novo céu e uma nova terra, um novo universo, onde habitará a justiça, que será o novo reino, lar e habitação eterna de todos os salvos redimidos, ressuscitados em poder, incorruptibilidade e glória, onde herdarão a vida integral, alegria e paz sem fim, vivendo juntamente com Deus e com Cristo, unidos em harmonia com todos os demais reinos celestiais da criação, as todas as incontáveis famílias e povos elevados de luz dos mundos e universos superiores, no reino uníssono indivisível do onipotente Pai Criador, em plena existência, glória e paz que durará para todos sempre eternamente.